Online, estúdio Neo Choque. Vem no balanço, Jefferson Boaventura. Ela tá na casa dela e eu aqui. Eu pensei pela hora já deve tá indo dormir. Ela tá naqueles dias, não pode sair. A saudade dela vai me destruir. Me apertou, disse que tinha pedido pelo aplicativo e sobrou, deu pro entregador. O motoboy do delivery traiu eu. Ela pediu comida e o motoboy também comeu. O motoboy do delivery traiu eu. Ela pediu comida e o motoboy também comeu. Pediu comida e o motoboy também comeu. Com o motoboy do delivery traído eu. Ela pediu comida e o motoboy também comeu. Vem comigo! Tudo por causa de um mala, sem vergonha na cara, que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casar. Depois de um banho passado, pouco importa. Um passo aí, se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô, Tiffany, você foi mulherão da Zorra, ele zorra nenhuma. Ô, Tiffany, às 20 eu passo aí, se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô, Tiffany, você foi mulherão da Zorra, ele zorra nenhuma. Ei, coração que só faz apanhar. Se for pra maltratar, melhor nem encostar. Se for pra me ferir, passa longe de mim. Cê já me desgramou, já me despedaçou. Uma parte eu já colei, a outra nem prestou. Meu coração não vai ser prego.